E no episódio de hoje, depois de tanto mimimi meu, nós vamos falar sobre um filme da Disney. Sim, o único filme da Disney que tem algo a ver com cultura pop oriental. O tema hoje é a princesa guerreira, Mulan. Eu sou o General do Panda e vou trabalhar, o vagabundo. E sinceramente, vigas de madeira são mais fracas que cordas do filme. Eu sou o Luigi. Eu tinha um pelúcia. Chupa você. É o quê? Ah. Aqui é o Rodrigo e os que invadiram a China. Então, depois de tudo isso, nós vamos para os e-mails. E-mails! Pensei que alguém ia falar e-mails em chinês. Fala galera, está começando mais uma sessão de entre aspas e-mails. Por quê? Porque a gente não recebe e-mail de vocês, pessoas malditas. Estou aqui com Paulo e Karen novamente. Pausa. Você tá gravando muito e-mail, eu vou deixar de gravar e-mail com vocês. Com você, no caso, com vocês. Você tá gravando muito e-mail, não gosto disso. Bom, bora lá. Que isso? Bora lá, recado de sempre, né, da nossa paróquia. Sigam a gente no Twitter, que 1000 seguidores é cast de Sailor Moon, teremos inimigos um a um. 200 seguidores no Facebook é Deadman. Droga! Catequio Ultima Reborn. 666 é A.O. no Exorcisto. E sei lá, não vou prometer mais nada pra vocês, porque vocês não ajudam. Não vou prometer mais nada no Dollar Cash. Pô, tá foda pra prometer coisa pra vocês. Vocês não mandam um e-mail nem pro Cash Cavaleiro Zodíaco, pô. Para os nossos parceiros, vai. A gente tem o Fairy Tail Blog BR, o Juventude Animes, o Top 10 Animes, o Toco Bahia, o Conexão Animax, o Yokai Fansub, o Yokai Info, o Asin Space, o InfoBCC, se você quer comprar jogos. A gente tem o Animaster Mangas com seu Policari lá. É, ultimamente eu não tô postando muito, mas vou voltar a postar. Ultimamente o negócio tá complicado. A gente tem a Mekai Animes e o Animalog. Também recados de dentro do Dólares. Estamos com tudo com nossas colunas, né? Estamos decidindo Datas, vai ser uma dia sim, outro dia não. Então bora lá, eu, Policar e Luigi, cada um com uma coluna diferente. It's me, Mario. Tem me e Luigi, né? As ameaças, vamos ao momento ameaças. Pessoas pediram cash de Cavaleiro do Zodíaco, ok. Recusei, xinguei vocês, porque eu não ia fazer cash dessa merda. Com muita insistência, no cash 24 foi Cavaleiro do Zodíaco, ok. Não, ok, porra nenhuma, vamos aberto a Cavaleiro do Zodíaco. Ainda não me esqueci aquele trauma de é o malvado Lúcio em pessoa. Ah, meu Deus. Com uma semana sem dormir a noite lembrando essas frases desse filme horrível, pra vocês não mandar uma porra do e-mail. Caralho. A gente fez a bosta do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, é, vocês têm que cuidar, vocês têm que votar também, tá, gente? A enquete. Isso que não dá ter pauta nos e-mails. Tem a votação da enquete. Vocês querem o cast de de Naso no Kanojo, de Sacramento no Apolo, Sankaria, Thanos Eurotome, Vários Amnésia e o Zetman, tá? Vocês votam lá, o vencedor ganha o cast. Então, continuando com o filho da puta do Cavaleiro do Zodíaco, a gente se matou, vimos aquela bosta. A bosta daquele book inteiro, maldito. O dia inteiro vendo aquele troço. O filme ruim, mano. E vocês não mandaram nem um e-mail, cara. Mó sacanagem. Vou voltar com aquela ladainha que vocês têm que mandar e-mails, porque a gente quer fazer tema fodas, mas não tem feedback. Mais uma prova que quando a gente faz tema conhecido, popular pra ter feedback, vocês não mandam esse feedback, então não adianta a gente fazer temas não populares pra indicar pra vocês. Cavaleiro do Zodíaco entra na estatística de Deadman Wonderland, do Orion no Mago, Death Note. Mas Cavaleiro do Zodíaco ainda é ruim. Ah, mas desde meu Wonderland e Noramago também não são bons. Mas melhor que Cavaleiros. Não, não são, não. Se fosse um cast de Churato, ele entendia o problema da feedback, mano. Mas ele é Cavaleiro. Não, não fale Churato, por favor, cara. Tente a verdade encontrar, cara. A verdade que havia na Terra foi ameaçada pela porra das forças do mal. Ô, Caco. A gente pode fazer no final do ano, já falando aqui pra galera ouvir, a gente poderia fazer os melhores momentos das frases, né? Tipo, as frases épicas dos animes, né? Ah, não, é. Frase épica do anime. É uma voz dos luzes, ele pensou, filha da puta, não. É o Caco Ramone, vindo com a toca do Pikachu. Você me odeia tanto assim? Não, Padinho, eu tô te matando porque eu tô brincando com você. Pô, puta. Tá de sacanagem, caralho. Idiota. Não, é sério, gente. Porra, mano. Vocês têm que olhar aí bem, pô. O que mobiliza o podcast além da nossa força de vontade de assistir Cavaleiros do Zodíaco? E põe força de vontade. E falta ter o que fazer, né? Não, tô sem fazer nada hoje. Vamos ver Cavaleiros do Zodíaco. Também são os comentários e e-mails de vocês, sabe? Se a gente tá indo no caminho certo ou não. Acho que Cavaleiros do Zodíaco foi o cast mais cômico que a gente fez, porque a gente trollou o cast inteiro. A gente trollou o Kurumado do cast inteiro. O Queteiro maldito. Então, cara, acho que vocês, assim, a ideia era vocês comentarem, né, pra ver se vocês querem um cast mais bem-humorado desse jeito ou que a gente volte estilo Dollar Cast de ser que só conta piada quando o Caco Ramone pira fora. Ou seja, quase sempre, né? Principalmente quando é um cast eu, você, Yuki, Luigi, esse povo assim, sempre dá um cast que nego pira foda e... É, cara, esse cast de Mulan tá foda. Tem umas aqui, o Rodrigo ligou a chave do nerd a um nível extremo, assim. O bicho explicou qual é a porra do Falcão. Ah, não quero lembrar dessa bosta também. Então, cara, a gente tem alguns comentários, né? Alguns são meus, outros são do Thiago, mas bora lá, né? Bora lá, vamos ler. O caso Otaku, que é, na verdade, o Sakamaru Kenjiro, falou que, na verdade, o cristianismo dá um pulinho na mitologia grega, sim. Cara, desculpa, eu não tenho tempo de pesquisar sobre isso, mas, cara, eu acho que não dá, porque, assim, a mitologia grega, ela existe antes do cristianismo. Isso é fato. A mitologia grega, ela veio desde o século 0, Paulo Magro. Os judeus eram reprimidos pelos romanos, e os romanos já tinham mitologia grega com eles, sabe? Então, cara, isso aí não furada, não. Bom, talvez tenha depois do cristianismo, ou o cristianismo pegou alguma coisa da mitologia grega, que eu acho bem mais fácil. Mas as histórias da mitologia grega, eu não tô falando que é mitologia grega, porque obviamente Zeus não existiu, tá? As histórias da mitologia grega são bem antes do catolicismo, são bem antes do cristianismo, é bem antes de Jesus Cristo, sabe? Então, furada, cara, não é meio impossível. Pode ter sido o cristianismo que pegou coisa da grega, mas ao contrário, mega meio difícil. O Jonas, adorei o blog de vocês, é lindo? Não, ele não é, ele é feio, eu quero mudar logo pro site. Primeira vez de muitas que estarei visitando. Obrigado, ele deixou o site dele aí. Acessem www.ejonas. Ah, não é pra ser, não posso falar. Desculpa, Jonas. O Thiago disse, que bom, Yoga. Agora eu parei pra analisar um negócio. Agora nós vamos gravar os e-mails e eu vou aproveitar e usar isso aqui agora. Meu, se a gente pegasse pra ter feito... colocado todas as vezes que a gente imitou, falou Shiryu amigo, a gente tivesse colocado o Shun falando isso, eu acho que esse cast tinha tido umas 3 horas de duração, mano, porque... Não, cara, o pior é que assim, a gente começou com essa história do Shiryu amigo de zoeira que nem o vídeo, né, que o vídeo se tornou mega popular, o vídeo do Shiryu amigo, a gente começou de zoeira, puta, cara, agora tudo e qualquer coisa no Dollar Cast que envolve dragão é Shiryu amigo. Well, quando envolve traço ruim, o Kurumado é o cara que desenhou o mangá de Churato. Não, cara, a gente tava falando do Mushu e Mulan. Ah, não sei o que, o Mushu é um dragão, né? Shiryu, amigo. Virou meme, cara. Que droga. Maldição, filha da puta. Maldito Kurumado. O Thiago também disse, antes eu era fissurado nesse filme. Até que um dia minha mãe me viu assistindo Adeus DVD. E o cara comentou embaixo. Só porque o vilão é Satanás? Tá do lado bom, sua mente tá livre disso agora. Isso, irmãos, libertem-se. O diabo só quer dinheiro de vocês. Pra que ele quer sair de Atena, cara? Ele me abriu pra você não vieres. Vou arrancar todo o sangue puro de Atena. Você vai doar essa porra, cara? Mas ela fala que vai doar um sangue, tipo, não tem nexo, mano. É, toda vez que ela fala, eu vou doar, na série, eu vou doar o sangue, eu imagino o banco de sangue, tá ligado? Atena lá. E ela lá com a agulhinha no braço. O Thiago também falou, Lúcifer existe em todas as culturas, desde a grega, a cristã, até na chinesa. Lúcifer foi mandado para a Terra e junto com um terço do céu, não só anjos. Logo depois Deus criou Eva, antes era Lilith, a esposa de Adão, que depois se juntou aos anjos caídos. Pelo menos foi assim que eu vi a história. Não, assim, volta aquela história, meio difícil o Lúcifer ter ido pra grega. Pra chinesa também acho um pouco difícil, mas não tô contestando vocês, eu acho minha opinião de merda que não pesquisei nada. Vou acabar com a ilusão de todo mundo, mas na mitologia grega, sim, eu tenho uma revista aqui que prova isso pra vocês, cambada de filha da puta. Se vocês me contestar, eu tiro um print, eu tiro uma foda revista e posto. Na mitologia grega, segundo eu vi a tabelinha, Lúcifer pode ser traduzido como Hades na mitologia. Diga. Aí já vem a discussão, porque o Hades tecnicamente não é o senhor do inferno, né? Ele é o senhor do mundo dos mortos. Mas teoricamente ele vem como, entendeu? Ele vem como... Não, porque o Lúcifer, ele vem como a figura das pessoas que vão... Maravilha. Então, ele vem com a figura da Elk Maravilha, não é um cavaleiro zodíaco, não é um cristianismo. Ele vem com a figura assim, se você é mal, você vai pra Lúcifer. Mas o Hades é sentido, você vai pra Lúcifer se você foi a melhor pessoa do mundo ou se foi um ladrão, tá ligado? Você vai pro mundo dos mortos sofrer com Lúcifer lá de qualquer jeito. Os únicos que tem um lugar melhor pra isso são os heróis que aí vão pro paraíso, né, com Elísios. Mas que não é do Rio de Janeiro. Mas é bem diferente, assim, Lúcifer pra Hades, assim. Eu não vou fazer um cast de mitologia grega, né, cara? Mas. Cara, e isso de Lilith, Eva, Lilith. Fico feliz as pessoas estão aprendendo alguma coisa com a bosta do sobrenatural. Não, mas realmente, Lilith, até se não me engano, Lilith realmente existiu. Eu sei, cara, eu sei dessa história, mas um monte de gente, uma cabeçada, não tô falando por causa do Thiago, mas uma cabeçada de negro só veio descobrir essa porra por causa do sobrenatural, cara. Você que lê muito livro, galera, ou muito mangá, Evangelho, por exemplo, faz muita referência. Eu pensei que você ia falar de mim. Você não. Que lê muito livro, ele vai falar de mim, né, cara? Mas não, vocês, cara. Você também, cara, como é tipo, por exemplo, a galera que leu Evangelho não tem referências bíblicas, o código da Vinci tem referências bíblicas, e eu esqueci de dizer quem vê aquela porra, aquilo tudo é real. Ah. Sim. Não vem com teoria da conspiração, sério. Por favor, cara, no meio dos e-mails. Não é teoria da conspiração. Na boa, cara, na boa. Mas é sério, tipo, eu tô comentando por cima, mas sério mesmo, na capa do livro tá lá, pô. Tudo que é contido aqui nessa obra é real. Ah, falou, o Tolkien também podia ter feito isso com o Senhor dos Anéis. Mas realmente, cara, aquela porra existe. O homem com Harry Potter, uma boa. A Stephanie Meyer em Twilight. Mas é o que o pessoal falou, assim, realmente, dependendo do que aconteceu lá, mano, minha crença não muda. Se a sua crença for mudar por causa de, tipo, talvez Deus tenha casado. Verdade, cara, isso é uma merda. Fora, cara, religião é um troço foda de se discutir. Religião, política e futebol. Não, eu acho que não. Acho que futebol, assim, dá pra discutir de boa. Política era um negócio que a população inteira era obrigada a discutir, porque sim, isso é importante pro seu país. E, porra, mas religião é foda. Discutir que nem tinha uns babacas, que quando teve o terremoto do Japão ano passado, eu fiz um ano já. Ah, isso aconteceu porque o Japão é um país ateu. Não, o Japão não é um país ateu. Mínimo de pesquisa e, porra... Ah, papo de religião é chato pra caralho, assim. Não tô falando a Bíblia ou... Tô falando, assim, discussão de uma religião com outra é chato pra caralho. E nisso, o último comentário do Thiago foi... O nome na tradução real é Cavaleiro Ceia. É meio sem sentido. E Zodíaco é meio que sentido de constelação. Acho que é por isso. E o Caco embaixo comentou... Mas que porra... Não, peraí. Mas que porra, né, cara? Nego não presta atenção no que eu falo mesmo, né? Eu tô percebendo isso nos casts. Em que parte as pessoas não entenderam, no caso do Thiago, a minha pergunta foi, não é porque o nome é Cavaleiro Zodíaco. A pergunta foi, porque escolheram a bosta desse nome? Devia ter algo melhor. Pra começar, eu vou corrigir o Thiago, porque não seria Cavaleiro Ceia, seria Santo Ceia. É, Santo Ceia. Seria Santo Ceia. E sim, o nome não foi escolhido no Brasil, foi escolhido na França, sim. Que foi Cavaleiro do Zodíaco. Que tudo começou por causa que, tipo, os caras leram a Santo Ceia e eles olharam assim e falaram: caralho, isso vai pegar mal. O cara que mais apanha na porra da série, esse chamado de santo, fodeu. E nisso eles olharam, viram que tinha constelação e tudo. E sim, foi por causa das constelações, que eles viram que tinha constelações, esse negócio de signos e tal. E falaram: ah, então vamos colocar o Cavaleiro do Zodíaco. Já pensou, cara? Coloca o nome da série Santo Ceia, aí você vai assistir a série Morra Ceia. Seu viadinho. Ah, antes que eu esqueça, tem mais um comentário do Caco respondente ao que é. É do Zodíaco, porque você viu o anime e sabe como vai ser o seu dia. Libra, fique ligado às pessoas em sua volta. E algum pode aquecer o cosmo do seu coração. Cara, eu fiquei com medo de ninguém dizer a piada. É, eu acho que alguém não entendeu, cara. Tipo... Libra, cosmo, o Shun aqueceu o cosmo do Yoga na casa de Libra. Tudo bem, né? Mandem e-mails, pessoas. A gente quer ver seus e-mails sobre o cast de Mulan, que é um cast que é um cast muito legal. A gente fez um cast de Mulan, por causa que Mulan é um desenho, mas é... tem a ver com a cultura. Sim, sim. A gente falou muito de China, falamos muito de Himalaia, de mentira. Não, a gente falou da China. A gente falou cultura pop oriental, né? Se você não sabe, o nosso e-mail é dollarspodcast@gmail.com. Oi. Sentimentos são fases de mudar. Hao Mulan é descrita primeiramente em poemas chineses, chamados de A Balada de Mulan. A obra foi composta no século... Sou péssimo com números romanos. 6, né? Século 6. Durante a maior parte da dinastia Tang, que é de... Dinastia Tang. Marca de suco. Exatamente, é a dinastia do suco em pó. É. A coleção é composta por... Piada, merda. Não é, cara. E a Disney em... Eu não lembro o ano que são Mulan. Em 98, adaptou o filme, né? 19 de junho de 98. Foi lançado no cinema de 19 de junho. É, sim. Ok. O desenvolvimento do filme começou em 94. E Mulan é o 36º filme da Disney, né? E vamos entrar numa briga aqui. Mulan é uma princesa, sim ou não? Olha, eu acho que não, porque ela é uma camponesa. Uma princesa Disney, sim ou não? Olha, tecnicamente ela não seria princesa, porque ela não se casou com um príncipe, mas ela é uma princesa aqui. Casou com um comandante, que é... porque na China não tinha príncipes. Não tem até hoje, né? Ela não casou com o comandante. Não, era um comandante, cara. Mas ela não casa com ele. Só no dois. Ok. Originalmente, a ideia da Disney era criar um filme chamado Boneca Chinesa, que contaria a história de uma garota que vivia oprimida e que era levada pra Inglaterra por um príncipe britânico. Um dos consultores da Disney sugeriu fazer a história, né, da Famulan. Porque, e a ideia inicial de fazer um filme chinês era preciso porque a Disney queria se aproximar novamente do governo chinês. Porque a Disney apoiou uma obra, um filme, que é o Kodum, de 97, um ano antes. Contava a vida do Dalai Lama, né? Que é o líder tibetano que tem graves problemas com a China desde seu horário. Puto problema, né, cara? Tem protesto até hoje. E esse é um bom filme. É. Será que um dia sai da Lorecast dele? Ah, não sei. Vai ser o Lorecast do governo chinês aqui. Aí a gente vai ter que falar com outro Lorecast sobre o Mulan pra te reconciliar com ele. A gente vai ter que fazer um Lorecast sobre o comunismo, né? Isso é uma beleza. Ótimo. Mas uma pergunta. Tá em dúvida essa conta chia. O filme da Mulan é um folclore chinês? É uma lenda, cara. É de um conjunto de poemas, a história da Mulan. Sim. Tanto é que os hunos nunca invadiram a China. Nunca. Eles pegaram os hunos, que não tem nada a ver, porque os hunos não chegaram nem a passar o Cazaquistão totalmente. Pois é. Pegaram isso e colocaram lá. Foda-se, é isso aí o filme. Não tem nenhuma fonte histórica o filme. É, ele é só totalmente baseado nos poemas da Balada de Mulan, né? Que é uma lenda muito famosa lá na China. E ao contrário de que muita gente diz, esse filme da Mulan não foi o primeiro. Existem 300 mil outros filmes de Mulan em live action chineses, sabe? Eu achei um filme, só não sei quando foi, mas eu achei um filme que falava sobre a lenda, realmente, que é de... não é desenho, live action, só que eu não vi a época. O mais recente de 2002, eu acho. Tem a mina que fez o Tigre e o Dragão, Memória de uma Gueixa, o Clã das Adagas Voadoras. Salagadula, mexicabula, bibidi babidibu. Junte isso tudo e teremos então Bibidi Babidi Bu. A equipe que criou Mulan, né, principalmente os supervisores de arte de Mulan, passaram 3 semanas na China pra desenhar tudo de Mulan, né? Pra pegar bem o cenário chinês. Acho que não só o cenário, acho que a cultura também, né, chinesa? Sim, sim. Eles desenharam bastante. Olha, se eles foram pegar a cultura, acho que não ajudou muito, porque começou em 1994. Não, sim, eu digo a cultura. Cultura, por exemplo, como a mulher na época. Então, ele quis dizer a casar. Cultura milenar da Disney, ó, da China. Não do. A cultura milenar da Disney. A cultura milenar da Disney, princesa morta dormindo. E a trilha sonora é a parte de Gerard King, que é o cara que compôs todas as músicas pro Star Trek. Mulan concorreu ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao Grammy, mas todos como trilha sonora e não ganhou nenhum. E nunca. Não concorreu como animação? Não, porque em 94 não tinha animação ainda. Mas não lançou em 98? Em 98 não tinha animação ainda. Uma pequena falha nesse filme. A construção da muralha da China terminou em 221 a.C. Agora, a história se passa em 450 d.C., quando os hunos ficam revoltados com a construção da Grande Muralha. Então os caras ficaram 600 anos não sabendo que tinha aquela muralha e só ficaram revoltados depois de 600 anos. Boa, Disney. Fora que é negócio. De é tipo, demais. Tipo, é a única parte do universo que você. Do universo não, né? É a única parte do planeta Terra que você consegue ver da Lua, né? A muralha. Mas, cara, isso é muito nerd. Isso é muito nerd, Rodrigo. Para. Eu vi um cara reclamando uma vez comigo de Rei Leão. Meu Deus, não tem como ter uma floresta tropical tão perto de uma savana. Que reclamação que eu faria. Eu olhei pra ele, cara, para de reclamar, por favor, cala a boca. No Brasil, a música foi interpretada por Sandy Júnior. E lá, nos Estados Unidos, né, foi essa música que fez o maior sucesso com a Christina Aguilera, né? Que foi, inclusive, o que fez ela transformar na Christina Aguilera de hoje. Aquela música dela, A música que a Sandy canta é Reflexão. Ah, sim. Quem ia fazer a voz da Mulan seria Alain Salonga. Belo nome pro seu. Que ela é a mesma dubladora da Jasmine, né? Do Aladdin. Só que aí ela acabou ficando só com as músicas. Sim, e a dublagem acabou na Cacau Gomes, que nem tem página sobre ela na Wikipedia. No Brasil. Pô, mas ficou muito boa a voz dela. Não, ficou. Mulan abriu o fim de semana da sua estreia, $22.7 milhões, superando Hércules e o Corcunda de Notre Dame. Chupa essa, autores. Chupa essa Grécia. Chupa e Notre Dame. E só pra lembrar, Mulan foi um dos filmes que foi feito pelo time B da Disney, né? Porque depois de A Bela e a Fera, eles dividiram o time da Disney em dois. Os principais filmes do time B da Disney, só pra você ter uma ideia, é Mulan e Rei Leão. Porque o time A da Disney, quando saiu o Rei Leão, ficou com Pocahontas. É que também é um ótimo filme. Nada com Mas não é Mulan. Ah, não é, não. Só vale a pena pra ver a Pocahontas. Ah, mas vai um primeiro do caralho, né? O cara, a waifu dele é Pocahontas. Da hora. A gente tava discutindo antes. Ontem, a gente tava discutindo sobre as princesas Disney. E a gente tava numa discussão qual é a princesa mais bonita. O cara me veio, não, mas a mais bonita pode ser a Mulan, mas a mais gostosa é a Pocahontas. Da hora. Como é que você vê uma princesa Disney gostosa, cara? Então vamos lá, vamos entrar numa briga aqui. Qual é a princesa Disney favorita de vocês? A minha Mulan. Mulan. Simba. A minha favorita é Mulan. O do Luigi é o Pinóquio, né? Não. Colocar o Pinóquio como sua princesa favorita é demais. É, falaram a Bela. A Bela é uma hipster chata, né? A Bela é uma nerdzinha que fica, meu Deus, eu tenho que salvar as pessoas e não faz nada no final. A Mulan, ela ganha XP na guerra. Ela só fica tirando fotos e coloca no Instagram dela. Claro que não. A Bela, ela fez o Fera lutar a ser um homem. Da hora, mano. A Bela curte uma zoofilia. Da hora. Toda Bela curte uma zoofilia, né? Sim, Disney, Crepúsculo. Olha, Caco, você considera a irmã mais velha da Lilo e Stitch uma princesa? Porque senão eu vou mudar agora. Ah, claro que não, cara. Como é que a irmã mais velha da Lilo é uma princesa? Sério, perguntei a opinião do Caco. Eu só perguntei. Não, Caco, não. Foi mal, mas se você for considerar a irmã da Lilo uma princesa maluca, eu vou considerar o Thor. Vou considerar, sei lá, o Sebastião da Pequena Sereia. Como princesa já é demais. O Sebastião, mano. Vamos lá, crossover. Quem é mais foda? O Sebastião ou Ô, Mushu! Mushu! Mushu! O Sebastião ao menos canta, né? Porque o fruto do meu vizinho é bem melhor que o seu, né, cara? E o Mushu tinha uma música, né? Eu falei que o Mushu não canta, mas o Mushu tinha uma música e foi cortada da Disney. Ah, é? Tinha uma música dele? Ele tinha uma música, ele ia ter uma música. Na verdade, ele ia ter uma música. Quem sabe, às vezes na versão remasterizada da Mulher, que a Disney passa a lançar, possa ter a música do Mushu, igual tem a música do Zazu. Não, porque ele foi cortado do roteiro e não do filme. Eles não chegaram nem a animar. E aquela música do Zazu dói, né, cara? Aquela relatório, né? Relatório matinal, o nome da música. Aquela ali dói. Qual é a música essa que eu não me recordo? É uma música que colocaram no 3D do Rei Leão, que é quando o Zazu chega pra contar as notícias do dia e o Simba brinca com o Mufasa de atacar o Zazu. No filme normal tem o Zazu falando, né, o que tá acontecendo, né? O relatório. E na versão 3D ele tá cantando o relatório. Deve ser um saco mesmo. Aquela surpresa. Aí o chefe pede o relatório cantado. Tem que cantar o relatório pro chefe. Não, o pior é que é uma música que quebra. É uma música que quebra totalmente o ritmo do filme do Rei Leão, sabe? É uma cena bonitinha do Mufasa com o Simba. Aí veio o Zazu cantar. Tome cuidado com o anzol. Até o escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci. Onde eu nasci. Neste oceano, entre e saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar. Quando é hora de tocar, temos a bossa que é toda. E nós começamos o filme de Mulan na muralha da China e um falcão nela. Sim, a China está sendo atacada pelos russos. O que nunca aconteceu. Por que será que é um falcão, hein? Porque o falcão representa o poder. E o poder dos hunos contra o poder dos chineses, que era menor. Eu já iria para o lado patriota da América, mas enfim. Nossa. Cara. Aí é você torcer muito, Mulan. Não. Não é pra mensagem subliminar da Disney pros chineses. É impossível ser uma mensagem patriota americana. Primeiro porque a ave americana não é um falcão, é uma ave de rapino. Não é uma ave de rapina, é uma ave careca. E segundo, a Disney colocaria o falcão para os chineses, não para os vilões da história. É verdade. Cala minha boca de novo, cara. É verdade. Só pra saber, se não me engano, aquele falcão é um falcão peregrino. E tudo bem, peregrino da parada? O pessoal, pelo jeito, gosta de aves, né? É, beleza, cara. Certo. Vamos fazer o Cash Mulan, vamos falar da Disney, não. Vamos falar de aves e hunos. Pera aí, aqui tá. A espécie que é usada no... que o Uno usa é um Soccer Falcon. Ok. É um falcão maior. Ele realmente, geralmente habita a parte leste da Europa e parte da Manchúria e da Ásia. Pergunta, você pesquisou isso aonde? Na Unopédia? Wikipédia aqui. O que você digitou, cara? Falcão do filme Mulan. Mais ou menos isso. Eu só sei de uma coisa, que esse falcão é muito chato pra matar o Kingdom Hearts, viu? Puta, velho. É verdade. É só você fazer que não chufre, tá ele. Ó, uma coisa interessante aqui é que esse falcão é a ave nacional da Hungria. Ah, o cast é sobre o Mulan, não é sobre o falcão, droga. Sobre esse falcão agora, o cast. Ele se empolgou. O imperador é avisado que sua vida está correndo risco de morte e não pede pro general juntar o exército chinês. Depois nós vemos um corte pra uma tigela de arroz. Sim, Mulan está tomando seu café da manhã. Nós conhecemos finalmente a Mulan, né? Ela já tá atrasada porque ela vai ter que ir pra casamenteira, né? Eu não sei se é um costume verdadeiro da China, imagino que seja, quero acreditar na Disney, de as meninas se reunirem, procurar uma casamenteira, pra essa casamenteira arranjar o casamento pra elas. E elas têm que ir, obviamente, perfeitas. Mas a Mulan é uma desastrada. Inclusive ela chega atrasada, ela chega com o cabelo cheio de feno e a gente vê a primeira música do filme. Pra mim é uma das melhores, que é na hora que as mulheres estão arrumando a Mulan. Este caso é muito raro, mas jeito sempre tem. Um banho perfumado e vai ficar bem. Estar pronta para encontrar seu par. Uma noiva mais que exemplar, traz mais honra a todas nós. mas que não tem vício algum. Tendo sorte, não é incomum. Traz mais honra a todas nós. A moça vai trazer a grande honra ao seu lar. Achando um bom par, com ele se casar. Mas terá que ser bem calma, obediente, e ter vigor, com bons modos e com muito amor. Traz mais honra a todas nós. Servimos ao imperador, que é o nosso protetor, com muita devoção e sempre com ardor. Mas não vá fracassar, como a sorte um dia vai marchar. Queira sempre junto a ele estar. Isso, pronto. Está quase. Uma maçã para dar serenidade, um amuleto para a alma equilibrar. Pérolas são belas, então vamos mostrar. E leve um grilo, traz sorte, que até você vai brilhar. Ancestrais, ouçam bem, eu vos peço proteção também, pra que encontre logo um alguém, e ao meu pai eu vou honrar. Assustadas em fileira, vamos à casamenteira. Ancestrais, cuidem bem destas pérolas que aqui vêm, prontas para aprender também como honrar a todas nós. Dela. Ah, é verdade, é verdade. Quando ela toma banho, a cola não vai, né? Só sai quando ela tá É porque ela não molhou o braço. A cola, tipo, a tinta não seca totalmente, daí ela fica molhada de novo. Ela fica na rua toda querendo esconder. Então, ela vai pra casamenteira, que é uma gorda velha e chata, e que dá mó merda, porque primeiro ela pega no braço da Mulan, que tá saindo a tinta da cola, depois o grilo, que a avó da Mulan deu pra ela pra dar sorte, pulou pra dentro do chá, e aí a Mulan tentou recuperar o grilo, né, e deu mó merda, porque a gordona sentou no fogo que ela tava esquentando o chá pra Mulan servir, né, pra ver como é que a Mulan ia ser sim ou não uma boa esposa, e queima a gorda e joga o chá na cara dela, e é um inferno foda. E ela diz que a Mulan vai envergonhar a família dela, né, que a Mulan nunca vai honrar a família dela, e a coitadinha sai isolada da cidade. Igual uma emo, né? Ela vai pro quarto ouvir música emo depois disso. Não, mentira, ela vai cantar uma música emo. É, porque naquela época não tinha rádio. E legal é ver como tu lá feriu o orgulho dela totalmente, né? Alguém fala assim: você trará desgraça para toda a família, você nunca trará honra para a sua família. Se naquele tempo era honra, era o princípio de tudo, acho que você não ia se sentir bem, né? Fora não, não é uma questão da honra ser princípio. Não, às vezes ela é uma revoltada da vida. E naquela época, a função da mulher, porque sim, é verdade, a função da mulher era só casar e ter filhos. Inclusive ela canta na música que ela é nunca vai ser a esposa ideal, né? Tanto é que a casamenteira fala, outro ponto interessante, é que ela é tão magra que não seria pra conceber um filho. Exato, ela fala enquanto está analisando. Ah, é, isso é verdade. E então a gente escuta, né, pra mim, que é uma das melhores músicas. Uma das melhores não, a melhor música desse filme. Perfeita esposa, jamais vou ser. ou perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar. Vejo que, sendo só eu mesma, não vou poder ver a paz reinar no meu lar. Quem é que está aqui junto a mim? Em meu ser é a minha imagem. Eu não sei dizer frente do ancestrais, aqui, eu esqueci daquele lugar. Tipo, ela tira uma parte da maquiagem, tipo, fica só metade do rosto, assim. Eu nunca usei maquiagem na minha vida, né? E pretendo nunca usar. Mas, eu imagino que uma maquiagem, ainda mais daquele tanto que ela tava usando, não sai tão fácil. E não sai tão perfeitamente, né? Porque não fica nenhuma marca. Né? É a maquiagem mágica da Disney, então, sabe? E se você olhar a roupa dela, também não fica suja, né? A manga da blusa. Ela limpa com a manga da blusa, cara. Tiveram que fazer uns cortes na animação, então não deu pra sujar as roupas. E se vocês prestarem atenção, vocês estão com o filme aí, ela tá na frente de espelhos, né? E na frente desses espelhos tem várias letras em chinês, né? Isso, essas letras são o nome da equipe de produção do filme. Então os ancestrais, na verdade, são do futuro. São os produtores da Disney. Não, é sério, tem um dos ancestrais que é dublado pelo diretor do filme. Da hora, isso, eu gostei. Aí ela canta lá a música triste dela e o pai dela, né, vai tentar consolar ela. Tem lindas flores esse ano, né, e olha pra Alma e diz que, olha, tem uma que não floresceu ainda, mas quando ela florescer, ela vai ser a mais bela de todas. E guarde na mente essa flor, a mais bela que não floresceu ainda. Guarde muito bem ela na sua memória, pequeno ouvinte. Irei voltar pra ela depois. Então, soa barulho de gente chamando. A campainha do negócio lá toca, sim? A campainha da vida, o cara chega, é testemunho de Jeová. Chega um velho chato na vila dizendo que os hunos atacaram a China e que o aconteceu. E que um homem de cada família terá que defender a China, né? E da família da Mulan foi chamado o único homem da família. O velho. Que é o pai da Mulan, né? O Pazu. Ele é um ex-guerreiro. Ele manca hoje, ele é velho, ele manca. Essa cena mostra bem como é, né? A mulher ainda era tratada naquela época. Que a Mulan pede, por favor, pra não pois chamar é, o pai, né, dela. Porque o pai dela já lutou muito, ele fala, né? Ensine sua filha a não falar na frente de homens. É uma coisa bem machista, né, cara? É, como era antigamente. Naquela época. É até hoje, né, cara? Até hoje. A mulher não tinha posição nenhuma naquela época, era uma coisa bem... Ei, mostra como ela vai quebrando isso. Esse tipo de barreira, né, ao longo do filme é muito interessante, cara. Acho sensacional, né? Acho que toda mulher tem que ser essa porra de filme. E será que não é exatamente por isso que a Mulan é a nossa favorita? Acho que sim, é. Sim, porque ela tem um conceito diferente das outras, cara. Ela porque... tá com um conceito diferente das outras. Assim, até o Shrek usou isso, né? A princesa que fica lá deitada esperando o príncipe chegar, e o Shrek demora e a Fiona reclama, né? Mas porra, demorou. Antes da Mulan, a maioria das princesas eram assim, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve. Elas não tinham nada demais, né, cara? Elas são uma princesa que chega e dá essa mensagem pra gente. Pois é, eu acho que ao contrário, assim, junto com a Mulan, eu acho que a primeira princesa que foi buscar isso foi a Ariel. Que também foi atrás do grande amor da vida dela, lá, trocando a voz dela pra correr atrás de macho. Mas também seria, se você cantar nesse jeito, também seria a Pocahontas. Sim, a Pocahontas também. Eu acho a Pocahontas mais digna do que a Ariel. Mas ainda assim, eu acho a Mulan, ela tem mais Tem mais assim esse lado do conceito do que é todas as outras. Até porque ela é obrigada a ter, né? Ela passa pelo país onde ela passa, pela época que ela passa, acho que ela é obrigada a ter. Ela discute com o pai dela, né? Que o pai dela diz que já tá na hora dela ver o lugar certo dela. E ela resolve que vai no lugar do pai servir o exército. Ela veste toda a armadura do pai, pega o cavalo dela. Já que a casamenteira falou que ela não dá honra pra família, acho que ela também pensou ser essa forma de honrar a família dela, entendeu? Lembrando que existe um problema. Se ela for descoberta como uma mulher no exército, a pena dela é a morte. Ela acende um incenso, né, e reza pelos ancestrais. A avó dela, no começo, ela fala uma frase genial, cara. Como é que ela fala? É que a mãe da Mulan fala que tem que rezar muito pros ancestrais, né, pra Mulan ter sorte de arranjar um bom marido. A avó dela pega e fala assim: ancestrais? O que que eles sabem? Eles estão mortos. Os grandes ancestrais se levantam, né, e ele chama o Mushu. Porque é pro Mushu acordar o grande dragão, né? Grande que é dragão. O maior protetor da família. O grande dragão de pedra. O Mushu, ele é um pequeno dragão. Quando ele vai acordar o dragão, ele quebra a estátua, né? Exato. Aí ele exato. Se passa pelo dragão. Não, na verdade ele quebra a estátua, né? Sim, ele quebra a orelha da estátua, que leva a quebrar a estátua toda. Não tem como isso ser possível, mas... É que passa das datas de validade. Tudo meio de inferno lá. Aí chega o. Aí chega um dos ancestrais, grande dragão de pedra. Basta salvar a Mulan. Esse Panicrack. Malcada pessoa de um corpista, tá ligado? Tipo. Muito bom. Uma coisa interessante que eu gostaria de deixar é quem mais notou que entre os ancestrais tem aqueles dois personagens daquele quadro famoso nos Estados Unidos dos fazendeiros. Eu? Sim, sim. E no início os diretores da Disney não queriam o Mushu. Não, por quê? Velho. Eles achavam que a figura de um dragão tinha que ser grande e mal, sabe? Aí na pesquisa que eles leram, que sim, os diretores da Disney leem as pesquisas quando vão fazer o filme pra aprovar ou não, eles viram que na pesquisa existia dragões chineses pequenos. E aí aceitaram a ideia do Mushu, mas na cabeça deles dragão só podia ser grande, é por isso que eles não queriam. Porque a maioria da graça é ele que faz o filme, né? E também a Disney se preocupa, né? A Disney se preocupa muito de como as crianças vão reagir. Tanto que O Estranho Mundo de Jack era pra ser um filme Disney. E acharam que as crianças iam ficar com medo e mandaram o filme lá pra outra empresa que era a Disney também. E outra coisa, assim, junto com o Mushu vai, né, ele se finge que é o grande dragão de pedra e vai ajudar a Mulan. Junto com ele vai o grilo que a avó deu pra Mulan lá no começo do filme. Quando o Mushu falava o Grili, até antes de fazer a pesquisa de Mulan, eu pensei que o Grili era um apelido que ele deu pro grilo, mas não, é o nome da porra do grilo. Não. Eu pensei que o Mushu chamava ele de Grili de zoeira, mas não, no crédito tá como o nome do desgraçado. A gente vê os hunos invadindo a China, né, avançando o território. Eu sei que eles nunca invadiram, cala a boca, Rodrigo. Okay. E amedrontando dois figurantes que... Por que todo figurante chinês é igual? Porque na China é tudo igual. Se fosse assim, os protagonistas também não tinham que ser? É, porque não seria uma boa jogada de marketing. Não poderiam fazer bonequinhos iguais. Pra todos, né? É. E a gente vê a Mulan tentando ser um homem, né? Coisa mais engraçada que eu já vi na vida. Até o cavalo riu. A vaca. E a gente conhece o Mushu, né? Quer dizer, a gente já conheceu o Mushu, mas o Mushu se apresenta pra Mulan. Nossa, cara, como eu ri quando ele zoou a vaca. Ele... Ah, Mulan, mas meus ancestrais mandaram você? Ele é... Por quê? Porque você é tão anão. Claro, eu tô na minha versão de bolso. Se eu tivesse na minha versão grande, até a vaquinha aqui morreria de medo. Aí o cavalo tenta morder ele. Calma, mimosa. Aí ele pega e fala assim: eu tenho grandes poderes e posso ver até atrás da sua armadura. Aí a Mulan não tapa nele. Ele: ok. Desgraça pra todo mundo. Desgraça pra você. Desgraça pra sua vaca. Desgraça. E como o Mushu, né, ele não entende porra mesmo, né, cara? Ele tentando ensinar ela a andar, cara, de um jeito tão ridículo daquele, né? Gente, eu ri demais nessa parte. Eu acho que eu, tipo, ombro pra trás, perna de parada, tipo, ela andando, parecia um... E a gente conhece aqueles três outros bobões. Yao, Ling e Shenpo. Também eles falam o nome deles só na hora que eles estão no Rio, né? Eu acho engraçado quando ela conhece ele e, tipo, o Mushu fala pra dar um soco. Ela dá um soco, o cara cai na barriga do outro. Depois ele fala pra dar um tapa na bunda. Na bunda dele, cara. O Mushu, ele tá ajudando ela, né? Ele tá dentro da armadura e fica falando. Ajudando entre mil aspas. Aí ela arranja briga com esses três e ele sai correndo atrás dela e ela derruba a panela de arroz que era pra dar pro exército tudo, sei lá, durando quantos dias. Na real, os três saem correndo atrás dela e, tipo, ele, o último derruba todo mundo, que aí derruba a panela. Daí ela é a única que tá em pé. E a gente conhece o general, o Shang. O general, qual é o nome dele? O Shang. Shang. O Shang na voz chinesa é o Jack Chan. Que é o Jack Chan. Não, o Shang do Capitão. É, então, o Capitão, o general é o pai do Shang, né? Ele é o comandante. Que se foda a patente dele. Ele é o comandante, o pai dele é o general. Ponto. Então, o Li Shang é no Brasil, é dublado pelo Cláudio Galvan. Em Portugal, por Carlos Macedo. E na China, pelo Jack Chan. Aí o Shang chega e pergunta, né? Como é que é seu nome? Desculpe a bagunça, mas sabe como é? É a masculinidade. Dá vontade de quebrar as coisas. Arrotar ou falar palavrão. Qual é o seu nome? Soldado, o seu superior fez uma pergunta. Eu tenho um nome. E é nome de homem, viu? Ling, que tal Ling? O nome dele é Ling. Eu não perguntei o nome dele. Eu perguntei o seu. Tenta a Xu. A Xu. A Xu? Saúde, filho. Eu sou demais. Mushu. Mushu? Não. Então qual é? Ping. Ping foi meu grande amigo. É Ping. Ping. Aí ele roubou minha namorada e... Isso. Meu nome é Ping. Pede o papel... Da convocação dele e vê que ele é. Ela é filha do honorável Fazul, né? Que ele até comenta: nossa, eu não sabia que ele tinha um filho. Ela tenta cuspir a babu escorrendo nela. Aí aquele carinha magrelinho, chato, chama ele. Tá explicado por quê? Ele é retardado. E eles acabam recebendo a sentença lá que não lembro qual é. Eles vão ficar sem janta, né? Não, na verdade eles vão passar o dia separando grãos de arroz. Chega no dia seguinte... Daí chega no dia seguinte que ele vai mostrar o café da manhã pra ela. Eu achei meio errado que é arroz, ovo e bacon, tipo... Não, é legal. Olha só, ele eu tá achei sorrindo pra você. Ela tá atrasada, pra variar, ela tá atrasada, né? Essa menina tem um grave problema com horários, ela é praticamente o Paulo. Ela chega lá no onde está o comandante, né? E o comandante já passa a primeira missão para um dos carinhas, três carinhas chatos que ficaram com ela, né? Que é o anão, qual que é o nome dele? Shao, né? Shao. Que é para ele subir, né? No pau de sebo, pegar uma ele flecha. Pegar pau de sebo e pegar a flecha. Só que com dois negócios de ouro, né? Amarrado na mão. Dois pesos de ouro na mão, nas duas mãos. E a gente conhece, a gente escuta outra música. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um. Calmo como a brisa, chamas no olhar. Uma vez centrado, você vai. Soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. Alguns que nos vou perder, diga a todos que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. O inimigo avança, Igual a de um tufão, na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. A gente vê um grave crime cometido pelos hunos. Eles cortam árvores. Chame o Greenpeace. Chame o Tarzan. E a gente vê a cena dela tomando banho. E a mãe engraçada, né? Que os três bobões lá pulam pra tomar banho com ela. O Mushu tem que morder a bunda dele. Ela pega o cerado. Eu confundei ele como uma cobra. Ela pega e fala: não quero ver nenhum homem pelado nunca mais na minha vida. E pega e passa todo o exército pelado na frente dela. Não, e anota que o baixinho lá, ele sobe na rocha, totalmente pelado, fica na frente da lua e diz: eu sou o rei da rocha. Eu não sei porque ela se preocupa tanto, eles são chineses. Se a fama for realmente verdadeira, não viu muita coisa, literalmente. Aí o cara, o ouvinte do Dollarcast que é chinês agora, tá desligando agora. A gente tem algum ouvinte chinês? Sério que não. Ouvinte chinês, desculpa, não quero saber também do seu pênis. Continuando com a história. A gente vê o conselheiro do imperador. Foi aquele que fez a convocação, discutindo com o Shao, né? Falando que o exército dele é. Como é que ele fala? Seu exército é tão exército quanto você é comandante. E a Mulan tenta animar ele e o Mushu mata a charada que ela tá afim do Shao, né? Quando ela tenta animar ele, ela fala: você segura e eu bato. E o Mushu forja uma carta falando que precisam deles lá na guerra, porque o exército do imperador tá tomando um cacete. Ele vai como imperador, como comandante. Como é que ele fala? Capitão do Panda. Capitão do Panda. Que ele tá montado no Panda. É o Panda Man. É o entregar. Não, ele tem o cavalo Panda da Mulan Man. E o cavalo da Mulan joga água nele e ele voa longe. Ok, onde é que ele arranjou aquele panda? Cara, é na China. Tem panda por todo lado naquela época. E aí falam, né, que o comandante precisa deles lá na luta. E na hora que eles estão marchando, a gente escuta a última música do filme, que é a que o Luigi mais gosta, né? Como gato velho que vai se arrastando, ao som do tambor, batendo os pés, sentindo o chão faltar. É! Pense em ter alguém pra quem voltar. O quê? Foi o que eu disse, alguém pra quem voltar. Sua pele branca como a lua e estrelas no olhar, mostrar a ela meu poder, feridas pra cuidar. Eu não me importo com que veste ou com beleza, mas se cozinha com destreza. Oi, porco, frango. O sucesso com as garotas é enorme e aumenta mais usando o uniforme. A saudade só aperta quando vamos guerrear. Queremos ter alguém pra quem voltar. Minha garota é demais, com ela eu sou tal. É, mas se ela o cérebro usar, vai ser a maioral? É! Eu sei que sou sensacional, irresistível. Sua modéstia é terrível. A mulher pra mim tem que ser um colosso. A mulher pra ele é a mãe que faz o almoço. O Quando a guerra acaba e a vitória vem nos alegrar. Queremos ter alguém pra que voltar. Desejo ter alguém pra que voltar. Alguém pra que voltar. E depois de um belo musical, eles encontram uma cidade totalmente destruída. Sim, os hunos passaram por ali e destruíram a cidade. A Mulan encontra a boneca, né, que tem a mensagem subliminar pra ela. Peraí, o pescoço do cavalo do Shang tem o Mickey? Volta. No agora pescoço. É que tu falou, meu. O pescoço do cavalo do Shang tem o Mickey. Mostra que o pai do Shang morreu, né? Exato. O pai dele que morre? O Shang fala, não entendo. Aqui tinha que ter o exército do meu pai estava aqui, né? Aí que eles andam um pouquinho mais e vê que o exército morreu em batalha. Aí ele coloca a espada lá e... Eles estão marchando, porque sim, eles têm que continuar marchando pra defender o imperador lá na capital, Pequim. E eles têm uma carga, né, no cavalo da Mulan, que é com fogo de artifício para atacar os hunos. É, porque os chineses inventaram a pólvora. Agora, sim. E o Mushu acende uma sem querer, né, e... Fala para a posição deles para os hunos que estão escondidos na montanha. E aí eles estão acorralados, né? Porque o carro com os foguetes explodiram e agora ele tem pouca munição. Todo mundo vai para um lugarzinho e começa a tacar foguete nos hunos que estavam na montanha. Aí depois de matar todo mundo lá, aparece uma multidão de hunos no horizonte. Aquele momento que você pensa, fudeu, não tem mais jeito. Aí é o exército de Rohan, né? Aí a Mulan vai como uma suicida, enfia o foguete na neve e a meio metro de distância ela erra. Sim, ela não acertou o comandante Uno, ela acertou um pedaço da montanha provocando uma avalanche. Que era isso que ela tava tentando fazer. Obviamente. Ela fez de propósito. Claro. Ela fez de propósito. Eles acham que conseguiram matar o exército chinês, o exército dos Hunos, mas antes eles têm um problema, a avalanche tá vindo pra cima deles também. O que é um problema muito sério. Eu não sei como a Mulan conseguiu acertar bem aquele local da montanha. Ela usou o poder da matemática pra chegar lá. E a Mulan consegue salvar a vida do Shao, né? Tá morrendo. Porém, a Mulan foi ferida. Sim, ela foi gravemente ferida. E eles voltam, né? Armam o acampamento. E quando o médico examina ela, fala alguma coisa pro Shao. E quando o Shao entra, ele descobre: era um travesti. Um travesti fêmea. Não, ele descobre o verdadeiro problema da Mulan. O ferimento dela é muito grave. Não, Tico. O ferimento é muito grave. Já pensou, cara? Tchau, eu posso explicar? Seu ferimento é muito grave. Na verdade, ele descobre que a Mulan é uma mulher, né? E que ela vai ter que ser morta. Só que como ela salvou a vida dele, uma vida pela outra, né? Aí ele deixa ela viva. Vem a cena de um consolando o outro, né? Que a Mulan fala que ela desonra a família dela. Aí eu vejo o Mushu falando que ao menos a intenção dela era boa e que ele arriscou a vida dela. Você arriscou sua vida pra salvar seu pai. E eu arrisquei a sua vida pra me salvar. Aí vem o Grilin chorando. O quê? Você não dá sorte? Olha pro cavalo. E você é uma ovelha? Eles contam piadinha, né? Um consola o outro e resolvem voltar pra casa. Quando eles estão andando, eles escutam o barulho do grito do líder Uno. Será que ele é o Atila? Posso dar uma nota aqui, uma nota histórica? De outra falha da história de Mulan. Vai fundo, cara. Quando o exército chinês que derrotou os Hunos, entre mil aspas, eles vão pra Cidade Proibida, que é aquele palácio imperial chinês. Certo. Só que a história se passa lá pra antes de 1000 anos depois de Cristo. E a Cidade Imperial foi construída durante a dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644, ou seja, não existiu. E aí a Mulan aceita e diz que, né, tem que ir na frente dos Hunos para avisar a eles que o exército Huno está chegando. A Mulan chega na Cidade Imperial e avisa pro Shao que os Hunos ainda estão vivos, porque sim, tá tendo uma festa para eles porque eles mataram os Hunos. Na verdade, eles não fizeram bota nenhuma, né? Conta a história quem tá vivo, cara, ou quem não foi expulso do exército. E aí, Shao e seu cavalo com a marca do Mickey no pescoço sai andando, ignora a Mulan. Ela até pergunta, né, você acreditava em Ping, porque não pode acreditar em Mulan, sim, porque você é uma mulher. Eles até o imperador apresentam a espada da versão Disney do Atila, que não é o Atila. Que não é o Atila. Pra falar a verdade, depois que eu vi Mulan... que eu não era mais tão criança assim, eu vi assim nos hunos e fiquei pensando, mas peraí, quem tentou invadir a China não foi Gengis Khan? Eu também achei que eram uns mongóis, mas aí falava os hunos e eu, what the fuck? É, então, eu passo. Ah, o nome do vilão é Shan Yu. É, não, pra mim é Atila. E aí o Atila tenta atacar o imperador pra tomar a vida dele e toma o palácio imperial pra ele, junto com o imperador. O exército do Shao, com uma destreza impressionante de seu comandante, cata uma estátua gigante e tenta arrombar a porta. Aí aparece Mulan dizendo, tem um plano. Vamos por trás. O trio lá, que eram amigos dela, seguem ela, deixando o comandante pra trás. E se vestem de mulheres, né? É a inversão de papel. Que ela tava de homem, agora eles vão entrar de mulher. Beleza, aí chega o comandante, né? O Shao, e sobe com eles também a pilastra da muralha. Aí eles tentam entrar onde tá o imperador, né? Porque sim, tem dois capangas do Aladdin lá. Aí ele chega, eles vestidos de mulher. Aí cai a maçã do peito, que seria o peito do Lin. Tudo bem. Aí o shampoo mostra que os peitos deles eram melancia. Por que o do outro é só banana? Como é que ele faz a banana dele? Eles dão uma porrada nos capangas do Aladdin e o Shao entra pra socorrer a vida do imperador. Eles conseguem salvar o imperador, né? Descendo pelas cordas. Ele tenta pegar o Shao, que ele fala que o Shao tirou a vitória dele. A Mulan pega e fala, não, fui eu. E você me amarra o cabelo com sua mão, mostrando que ela é o soldado da montanha. Ele corre atrás dela e ela pede ajuda pro Mushu ir até o lugar onde fica os fogos de artifício da comemoração, né? E explodir tudo. O Mushu chega voando no morcego de papel e os caras, quem é você? O inimigo do crime. Eu lembrei de Batman naquela hora. É, essa entendi. Cara, se o Mushu tivesse falado I'm Batman naquela hora, seria muito épico. Seria muito processo, né, pra Disney. É, seria muito processo também. Detalhe. Aqueles dois caras que pulam do negócio dos fogos que o Mushu assusta são cópias exatas dos dois diretores do filme. Tem uma briga, né, entre a Mulan e o Atila em cima do palácio do imperador, e o Mushu estoura ele com um foguete gigante. Cara, como é que a porra desse grilo continua vivo depois de fogos e avalanche? É o grilo da sorte, meu. Eu não sou tudo. É o grilo treinado pelo mestre do Shiryu. Amigo. Acerte a cachoeira, Shiryu. E na lenda chinesa original, dizem que os grilos realmente dão sorte. E aí, chega o carinha chato lá com o senhor do imperador gritando com a Mulan, porque ela um atentado grave a vida dele, e chega o imperador, né? Dando uma bronca na Mulan. Já ouvi muito a seu respeito, Fa Mulan. Roubou a armadura de seu pai. Fugiu de casa. Fingiu ser um soldado. Enganou seu oficial comandante. Desonrou nosso exército. Destruiu meu palácio. E salvou a vida de todos. Aí finalmente ela é conhecida como uma mulher, né? Como uma guerreira, né? Aí, cara, o imperador se curva diante dela e todo mundo se curva diante dela e tipo. Aí oferece o cargo de conselheira pra ela, ela fala, não, eu tô longe demais, eu tô muito longe há muito tempo da minha casa, né? Então, irei voltar. É, não tinha trem naquela época, não tinha metrô. Uma merda. Era tudo cavalo ou a pé. Ou de vaca, no caso da Mulan. Ou de pano, no caso daquele general. Ah, é verdade, a gente não falou, mas o general do panda é o Mushu, né, cara? Ah, é. E outra, o lance do panda, o panda sobe na árvore, tipo. Leve isto para que sua família saiba o que você fez por mim. Isto para que o mundo saiba o que você fez pela China. Ela pega e abraça, né, o imperador, o Shao. Não, um dos três lá, pergunta pro comandante. Ela podia abraçar. Aí eu falo, ela podia abraçar? Não, mas ela também não podia entrar pro exército, né? Aí ela sai, o imperador fala pro comandante, e atrás dela, que é o melhor que ela faz, né? Agora a gente corta pra uma cena, onde está o pai de Mulan, sentado no mesmo banco que consolou ela. Eu acho que o velho ficou esperando ela todo esse tempo naquele banco. A bunda dele já deve estar quadrada. E lembra aquela flor que eu falei pra vocês guardarem com atenção, que era quando a Mulan está chegando, a flor cai e foca bem na flor. Detalhe, cai no colo do pai dela, né? É, e aí a Mulan pega e chega. É tipo a campainha, a segunda campainha da aldeia. É. Aí a Mulan entrega pro pai a espada, e ele joga pro lado e fala que o mais importante é tê-la de volta. Aí aparece a avó da Mulan, que é mó comédia, né? Eu gosto mais da avó da Mulan do que do Mushu. A avó da Mulan é uma comédia. A avó da Mulan é foda. Ela chega, ela entra e fala assim, ela trouxe uma espada e um colar. Se tivesse trazido pelo menos um marido bonito, aí aparece o comandante. Aí, quando ele pergunta, é aqui a casa de Fá Mulan, elas mostram o caminho, né, a mãe e a avó da Mulan. Ela pega, o quê? Me convoquem para a próxima guerra. Aí ele todo desconcertado, entrega um capacete que a Mulan esqueceu e tal, e tem uma ceninha. Aí a Mulan pega e pergunta assim, você quer ficar pra jantar? E você só escuta a voz da Mulan gritando, você quer ficar pra sempre? Essa é a melhor cena do filme pra mim. No final, o Mushu consegue de volta a posição dele de guardião da família, né? Alguém lembra do Mulan 2? Tem a cena que a Mulan e o noivo dela tornam noivos e trocam o amuleto Yin Yang. Essa cena era pra ser do primeiro filme. Eu acho que se no primeiro filme, que eu tô descartando o segundo, né? No primeiro filme, o diretor, ele valorizasse os dois, né? Em relação à batalha dos dois, ia ser um pé no saco. Não, a cena que ia ter de romance dos dois era só essa, deles ficando noivos. Sim, não, mas eu digo se ele valorizasse mais, sabe? Se ele focasse no romance entre os dois. Isso, focasse no romance. Não tinha como focar no romance dos dois, droga, só se ele fosse gay. A metade do filme tá com um homem, droga. Nossa, não, é verdade. E na metade que ela tá com mulher, eles estão na guerra, lutando. Não tem como focar no romance dos dois. Mulan, cara, sei lá, é um filme muito bom. Eu acho que é o meu filme preferido e mostra muitas coisas. Eu queria falar o seguinte, assim, pros ouvintes do Dollars, né, cara, que tipo, a gente pode ser muito xingado por a gente estar fazendo esse tema, né? Mulan, né? Porque o povo vai falar, porra, mas é desenho da Disney, o que tem a ver? Mas ainda assim, conta a cultura oriental da China, conta a mitologia, vale a pena assistir. Cara, um dos melhores desenhos, na minha opinião. Acho que só pode falar a Rei Leão da Disney. Mas, cara, é uma mensagem muito boa. Acho que... Bom, Mulan é o meu filme preferido da Disney, porque ela mostra ela, né? Mostra como ela realmente quer ter, como é que ela realmente quer honrar a família dela, entendeu? Então, eu gostei muito por causa disso. Que nem o Luigi falou, muita gente pode nos xingar, mas sim, Mulan pode ser considerada cultura pop oriental, porque a gente falou de China, falamos de Mulan, falamos de Yunus, falamos de Falcão. Ah, mas uma coisa, né? Eu tava falando com o Caco em office, acho que foi antes ontem que a gente tava conversando, Caco, do ideal do dólar, né, realmente. E eu considero sim, Mulan uma obra-prima, cara. Ah, sim. É uma obra-prima. Então, cara, se você... Os ouvintes que não gostarem, vocês têm que tentar gostar, mano, porque é uma obra-prima de primeira, cara. Depois de... Mais sério. Então é isso, nós vamos Moe Moe Kyu. Tchau. Tchau, tchau. Não espere mais. Seu coração, escute o seu coração.